está perto de vir aquele que nos vai explicar sem violência nem grito, mas para esse mundo trará. Esse mundo trará. Nascerá, o importante.